08. 608, por allá. Salvador, boa tarde. O gol no 856 da Colossal Escola. Gol no 856, boa tarde. Contato radar, gol 390, saída da PUC. 390 na PUC, gol no 856. Salvador 73567 para o TAC 111 a bordo, exatamente 4 horas, São Fernando Campinas. Correr a pessoas a bordo? 111. Sente 111 a bordo, o time entrou no 011, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Via Índia Alfa, torre 18, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, 3567, ponto de espera da 10 Pro. Gente, autorizado ali, manter. Aqui, manter. 201, decola o 51, controle 208. 208, né, 201. Chuné, 6201, boa tarde, contato radar, suba ao 360, saída da Elfa. 360 na Daniel 6201. 282. 082. Gente, 082. Obrigado. Bom. Bom dia, bom noite. Boa tarde, a senhora de identificação desta 4 mil pés. Chegada Monf, ajuste de altímetro no 0, 1, 1, 1. Chegada Monf, 4 mil no 0, 1, 1. O Alfa Tantão, controle. Aqui, controle. Autorizada final de ILS, X-Ray, reporte estabilizado no posto localizador. É, controle, autoriza pro 6201 na presente, boa lida. Autorizado, 6201. Direto lida 6201, muito obrigado. Livre de restrições, altitude e velocidade, 1273. Controle, Salvador, 3567, boa. 3567, boa tarde, contato radar, sua nível 380, sai da árvore. 380 na árvore, obrigado. Caralho, 67, foi. Boa noite, 56, chamo centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85, bom. 2545, a secundária 12685, gol 1856, obrigado. Táxi Quebec, chame para ingresso na 17, confirme para 10 a luz. Helicóptero, minha C20. Decolagem, minha C20, vento 1,00 graus, 1 circular. Decolagem, minha C20. Carrega. É 720, decola 56, controle 208. 208, boa noite. Controle, muito boa tarde, 6720 da web. Webjet, 6720, boa tarde, contato radar, sobe nível 3, 6200, saída da EL, após 2000 pés, direita na proa de da EL. Livre ascensão, 360, após 3000 pés, direto da EL, 6720. Após 2000, a gestão da saída, 2000. Após 2000 da Elma, 720. Confere. Xanar 6201, centro Recife, 125, decimal 1, bom voo. Recife 125, decimal 1, 6201, boa. Salvador, 35425. Prossiga. Solicita o 160 como final. Aguarde. Sobe nível 160. Cessamento de voo 160, 35415. 2219, onde para posicionamento? Autoridade, chama para o táxi. Fala, Salvador, eu chamei a linha 259-57B, autorização Guarulhos, 3280. Temos o 360 pré-aprovado, aceito? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pérsulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5410, coteja. Zero, Otávio. Então, continua a aproximação, vou pousar 10, 17. 10. Tira 10, check 3, já tem autorizado pouso, vento 100 graus, 10 nós, Alfa Tango Tango. Ok, trem baixado, travado, autorizado pouso, Alfa Tango Tango. para posicionamento. Chama para posicionamento Ocean 2509, já. 567, agora 360, aí? 3620 restrito, então 3567. 3620, agora 3567. Boa tarde, TAM 3897, tráfego Guarulhos, pronto para cópia, posição número 5. TAM 3897, boa tarde, autorizado Guarulhos, nível 320, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 54, 16, coteja. 320, Guarulhos, decola da 10, via da Euleda Bridge, via Perzulu 16. Confirma transponder? 416, já. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Tomaremos, já. A bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 19, decimal 9, 5, bom voo. Índia Alfa, torre ponto espera 29, 5, bom voo. Bom, 273, prossegue a descida. Até 2000 pés, via Bonf, ajuste 1011, autorizada a final do ILS X-Ray, gol 273. É, só autorizado a final da X-Ray, obrigado, 273. O Webjet 6720, Centro Recife, 125, decimal 10, bom voo. 25, 10, boa noite, 6720. Autorizado ali, mantendo 0. Mantendo 0, 5219. Então, então, som 02, linha direita, 219, som. Alfa, Tango, Tango, táxi Alfa, quilo, parte 3. Na 3567, Centro Recife, 126, decimal 0, bom voo. 260, bom voo. Correção, 128, decimal 8, secundária 135, decimal 3. Ok, primária 1288 ou 353, obrigado. O que é dói que decola ao 03, curva imediata, esquerda, vai cruzando do campo na minha escuta. Gente, esquerda, na sua escuta, Vitor Kelkelec. 5219, DVD Coragem, vento 100 graus, 129. Decorte, 10519, Tiro Quebec cruzou o campo, possível citou o litoral norte, chama controle 208. 208, Vitor, aqui no Quebec. Controle, boa tarde, Papa Tag, Vitor, aqui no Quebec, livrou o eixo da 1028, mil pés, corredor forte. Victor, Kilo, Quebec. Confirma, vai no corredor forte? Afirmativo, senhor. Se autorizado, solicita subir para o 055 inicialmente para cheque de instrumento. Gente, Victor, Kilo, Quebec, bom nível de voo 055. Confirma o voo é local? Afirmativo, local. Ciente. Tudo bem? Decola 06, controle 208. 08, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, DIP 5219. DIP 5219, contato radar, suba ao 200, sair da Arbor. Arbor 200, 5219. Repouso. 273 de pouso, vento 100 graus, 159. Obrigado. Bom, Quebec, Galeão. Bom, 601, não autorizado Galeão, nível 360, via Perzolu 10, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5412, coteja. Estamos autorizados, 360, na tarde 0, falando a 10, semana que vem. Cotejamento correto, confirma, já está pronto? Não, não, está amarelo, pronto. Entendi. Solo 09, direito 21 só. 290. 270. Solo gol na 270. Livrando, boa. Siga no 273. Pro, boa tarde. Boa tarde, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa e vai reportar da Juliette, 273. Gente, táxi via parte 3 e parte principal, o Chano ingressando na Lima. Flashback estacionamento Ita 3897, portão, socorro. Vicente agora, 3897. Não, agora sim. 273, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette 3, voo 273. Alfa, tá no tango, ingressar na Lima, chama a torre 1895. Sete, autorizado, chama para o táxi. Chamaremos Autorizado o táxi e cruzamento até a Baeté, estacionado para o serviço. taxista 3897 2119, 3 horas 50, Galeão. Cima 2-1-1 a bordo. 2-1-1, 3 horas 50, alterna Galeão para o taxista. 3897, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 295, 3897, obrigado. Para ponto 3, 2, 9, 7. Atualizado, alinhar e decolar, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Alinhar, 4, 3, 2, 9, 7.